Vai lá assuntando o corno, lá assuntando o corno. Ele brigou com a mulher e já tá com ela de novo. Lá assuntando o corno, lá assuntando o corno. Ele brigou com a mulher, já tá com ela de novo. E abra a mala e joga o chão, papai. Pega nas pontas do seu amigo aí, balançando pra lá e pra cá, menino. É pressão mundial. E na minha cidade o povo já tá comentando. Pela porta da cozinha, o urso tá entrando. O corno descobriu, foi praticando ela voando. Quando foi no outro dia, ele já tava se agarrando. Nossa cabeça já não tem mais espaço. Em vez de tá com a mulher, só anda com nó de macho. A mulher nova cheia de fogo no facho. E ele passa o dia todo só passando a mão no carro. Laça as pontas do corno e laça. Ele brigou com a mulher e já tá com ela de novo. E laça as pontas do corno, laça as pontas do corno. Ele brigou com a mulher e já tá com ela de novo. Laça as pontas do corno e laça. Vai, ele brigou com a mulher e já tá com ela de novo. E laça as pontas do corno, laça as pontas do corno. Ele brigou com a mulher e já tá com ela de novo. Chama na boca, papai. Isso é Biu do Piseiro. RD7 CD. Cabelo da autoporta. E na cidade o povo já tá comentando. Pela porta da cozinha, o urso tá entrando. O corno descobriu, foi praticando ela voando. Quando foi no outro dia, ele já tava se agarrando. Nossa cabeça já não tem mais espaço. Em vez de tá com a mulher, só anda com mó de macho. A mulher nova cheia de fogo no facho. E ele passa o dia todo só passando a mão no carro. Lança as pontas do corno e laça as pontas do corno. Ele brigou com a mulher e já tá com ela de novo. Lança as pontas do corno. Ele brigou com a mulher e já tá com ela de novo. E laça as pontas do corno, laça as pontas do corno. Ele brigou com a mulher e já tá com ela de novo. Laça as pontas do corno, laça as pontas do corno. Brigou com a mulher e já tá com ela de novo. Abra a mala e sobe o chão. Para Dom Sérgio tá aqui. Para Dom DP Acessórios, Mugido Cavaco. RD7 C10, Aras, Praia de Arrueiras. Bota mais sucesso aí, papai.